chamando o quê, hein? Vocês estão me chamando de Darth Vader ou de Luke Skywalker, hein, cara? Ah, Luke, né? Espero que seja. Espero que seja. O... Amém? Galera, é o seguinte. Domingo que vem, eleições. Eu quero orar. Eu quero orar. E a gente precisa orar pelo nosso país. A gente precisa orar pela nossa nação. Eu não creio, e você pode até questionar a mim quanto a isso e duvidar disso que eu vou dizer, você tem todo o direito. Eu não creio que qualquer líder que subir nesse país subirá sem que a soberania de Deus esteja sobre tudo isso. Ok? Não me interessa se vai subir Dilma, Serra, qual é a outra? Marina. Se vai subir o Pipe, né? Quem é o outro? Se vai ser o Tiririca que vai ser eleito, tá certo? Eu vou votar no Tiririca, em nome de Jesus. Pior que tá, não fica. Então é o seguinte, sabe por quê? Porque, cara, meu Deus, cara, minha caixa de e-mail todo dia uma história nova, né? Agora até a Marina é satanista, essa semana me mandaram, né? Entendeu? Então aí virou palhaçada já o negócio, entendeu? Eu fico impressionado, assim, como o crente tem a cara de pau de ficar, sei lá, entendeu? Perdendo tempo com essas coisas, galera. Tá entendendo? Não perca seu tempo com essas coisas. Ore, dobre seu joelho e delegue isso. Coloque isso, delegue isso. Coloque isso na mão do Deus Todo-Poderoso. Peça para que Deus toque no seu coração, né? Vá lá, olhe para os debates, tá certo? Seja um pouco racional, né? Tá certo? Essa semana aí falaram umas coisas aí que está profetizado, que os satanistas vão dominar o país. Olha o meu medo, olha a minha carne preocupada com isso, né? De repente, tomara que venha mesmo, porque talvez a gente está precisando apanhar um pouco, né? Para que essa pouca vergonha dessa igreja brasileira seja de uma vez por toda filtrada. Quem é crente permanece, quem não é crente, meu filho, pula fora mesmo. Amém? Então, não tenha medo de quem vai assumir esse país, não tenha medo. Ore, confie na soberania do Senhor teu Deus. Eu não estou dizendo isso porque estou defendendo algum candidato, tá certo? Deus, eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas. Vote consciente, vai lá, escolha seu candidato, vote em nome de Jesus, entendeu? Tome cuidado pelas motivações às quais você está votando. Se é por medo do capeta, quero te tranquilizar. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O Deus em quem eu creio e que você também deveria crer, e eu espero que creia, é o Deus que está acima de todas as coisas. Amém? Esse é o Deus bíblico, que sempre foi soberano em toda a história. Se ele não é soberano, pegue a sua Bíblia, jogue fora. Ok? Não fuja dessa realidade, dessa revelação que está ali. Deus é o Senhor da história. Em nome de Jesus. Eu quero orar por isso. Quero orar por vocês. Quero orar para que você não venda teu voto, né, por um CD do Metallica essa semana. Tá ok? Né? Tá certo? Depende, né? Se for do Beto Barbosa, pode. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar pela nossa nação. Pai, A gente confia mesmo que o Senhor é o Senhor da história. Creio, Deus, que a tua soberana vontade, Deus, está acima de todas as coisas. Nós cremos e nós confessamos isso todos os dias e todos os domingos neste lugar, que tu és o Rei. Nós proclamamos que tu és Adonai, o Senhor de toda a terra. Ou tu és Senhor de toda a terra, ou tu não és Senhor de nada. Quando a gente teme diante das forças do inferno, Deus, eu creio numa igreja, Deus, que quando se levantar nesse país, ela fará a diferença nesse país, e não aquele bando de políticos que está lá no poder, Senhor. Eles nunca fizeram a grande diferença que essa nação precisa, Deus, porque a mudança vem da tua igreja, Deus. A tua igreja, Deus, tenha o maior poder que há sobre a face da terra, Deus. É da tua igreja, Deus, que pode nascer toda a mudança que o nosso país necessita, Pai. Que a tua igreja, Deus, não seja uma igreja alienada, Deus, ignorante, Deus, se escondendo, Deus, atrás dessas fofocas, Deus, essas coisas que têm aparecido aí, Deus. Que o Senhor permita, Deus, por amor ao teu nome, por amor aos teus filhos, por amor aos pobres desse país, Deus, por amor aos oprimidos desse país, Deus, em nome de Jesus, que aquele que subir para governar esse país seja aquele de fato que a tua soberania permitir, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós não cremos em pesquisas, nós não cremos em nada, Deus, a não ser na tua soberania, que tu és soberano. Por isso, Pai, toque no coração de cada um aqui, Deus, sabe? Todos aqui são livres para fazer suas escolhas, Deus. Que nossas escolhas sejam escolhas conscientes mesmo, Pai, sabe? Que a gente, sabe, possa ter mesmo a graça, Deus, sabe? De sentir mesmo a tua mão nos movendo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, o novo líder que essa nação elegerá, Deus, nesse domingo. Que seja realmente, Pai, aquele que a tua soberania o permitir, Deus. Nós confiamos em ti. Confiamos que o futuro da igreja está em tuas mãos, Deus. Não está nas mãos de um homem, Senhor. Está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero chamar aqui na frente. Quem vai vir? Só você, Nath? Então venha, Nath. Que isso? Hoje é culto de missões, então a Nath vai falar um pouco sobre o tempo em que ela esteve na África. Eu espero que falasse disso, né? Da outra vez alguém foi para falar aqui e falou tudo, menos do que era para falar, ainda carcou em mim ainda por cima, né? Então é o seguinte, hoje nós vamos, então a palavra está com a Nath, vai ministrar hoje para vocês aí, falar um pouco sobre o que Deus tem feito através da vida dela, não sei se vai compartilhar em outros ministérios também. Mas quero orar por ela antes, quero orar mais uma vez, amém? Deus, esse culto de missões, Pai, quando nós separamos esse tempo, Deus, é para que o teu Espírito ministrasse na tua igreja, Deus, a necessidade de fazer missões nesse mundo, Pai. Trazer a consciência para cada um de nós da necessidade que nós temos de levar o teu evangelho para aqueles que nunca ouviram do teu evangelho, Senhor. Eu quero pedir que nessa noite o Senhor use a vida da Nath, Senhor. Sabe, use mesmo, Pai, que o testemunho dela, daquilo que Deus tem feito através da vida dela e do ministério dela também, Pai, que o Senhor use ela nessa noite. Fale conosco, Pai. Seja livre, Espírito Santo, para agir mesmo, Pai. Passear no nosso meio aqui. Tocar naquele que o Senhor tem chamado para isso. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Bom, gente, é um prazer poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, na minha história. E, quão feliz eu fico de poder falar com vocês um pouco disso, né? Uns meses atrás, acho que é um ano atrás, eu cheguei aqui na comunidade Gólgota querendo ouvir música legal. E o que me deixou, o que me fez ficar foi a palavra de Deus, a sinceridade, né? Aquela coisa de não ficar dando voltas, não ficar falando de sapatinho de fogo, de manto, de nada, de ser bem objetivo, né? E eu me impressionei muito assim com a igreja, porque já conhecia a Zadok em São Paulo, mas quando eu cheguei aqui para escutar um rock, eu fui impressionado pela verdade da palavra de Deus, né? E eu fiquei. Muitos aqui, alguns me conhecem, muitos não, nem sabem o meu nome, quem eu sou. Então, repetindo, eu sou a Natália, tenho 22 anos, e eu moro aqui em Curitiba há 2 anos e pouquinhos. Eu fiz ETED, que é uma escola da Jocum, uma organização missionária. Eu fiz isso em 2008, no primeiro semestre de 2008. E quando eu cheguei aqui na cidade de Curitiba, foi muito engraçado para mim, assim, porque eu sou da Zona Leste de São Paulo. Sou da Zona Leste de São Paulo e eu nunca imaginei aonde eu ia estar em 2008, né? E muito menos agora. Mas Deus, ele age sobre a nossa obediência. né? E ele age sobre o nosso posicionamento, né? E contando um pouquinho para vocês disso, como eu vim parar na Jocum, como eu me tornei uma missionária, né? É muito engraçado, porque as expectativas sobre a minha vida, elas não existiam. E todo mundo tem uma história triste, uma história legal, não tem história nenhuma, tanto faz. Mas a minha mãe tinha 16 anos quando ficou grávida, meu pai era um gótico, ela era uma clubber. Não me pergunte como eles casaram. E quando eu nasci, assim, o ambiente onde eu estava inserida, não existia Deus ali, né? Meu pai escutava The Cure, Smith, aquelas bolachão, assim. Eu ficava lá, né? Why don't cry? E eu olhava para ele, aquele cara de capa preta, e eu falava, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual meu pai. Mas... o tempo foi passando, assim, eu comecei a ir para a escola e comecei a pegar o batom preto que tinha na gaveta, passar na minha boca, pegar o suspensório, colocar no uniforme, e minha mãe começou a ficar assustada, né? Na segunda série, a professora passou uma lição lá, vocês precisam fazer uma musiquinha, escreve uma musiquinha aqui, eu coloquei Eduardo e Mônica lá. No... Então, a minha mãe começou a ficar um pouco assustada, assim, ela começou a conversar com meu pai e falou, olha, nossa filha está crescendo, né? Tem que maneirar na roupa, maneirar no estilo, aí, porque a menina está invocada, né? E meu pai, ele deixou um pouco do estilo dele, assim, né? Por várias situações, mas ele caiu no álcool, assim, de uma forma em que a gente olhava para ele e ele não era mais meu pai, né? Não era uma pessoa mais que eu reconhecia nas atitudes e tudo mais. E ele fez as escolhas dele e eu sempre fui muito curiosa, né? Aos 4 anos, assim, eu gostava muito de música, né? Então, aos 4 anos, eu atravessava a rua da minha casa para olhar nas frestas do portão o meu vizinho tocando violão, aquele de George, corda de nylon. E ele ficava lá tocando. Só que ele era um crente e ele tocava lá as musiquinhas da harpa, os hinos e tudo mais, eu ficava lá olhando. E o meu pai, nossa, ele odiava a crente. E aí ele falava assim, cadê a Natália? Daí minha mãe, ixi, deve estar com aqueles crentes lá. Vai buscar ela agora. Aquele irmão mentiroso, cretino, e começar a falar um monte de coisa. E um dia minha mãe foi lá me buscar, e era um culto, eu estava lá, eu gostava de ficar lá, e aí ela escutou um louvor, né, que muitos aqui conhecem. Foi na cruz, onde um dia eu vi. E aí a minha mãe pegou e falou assim, peraí. Levantou a mão e falou, eu queria parar aqui tudo, eu quero aceitar Jesus. Não foi um apelo, foi uma decisão dela mesmo. A música tocou muito o coração dela. E a partir daquele momento eu comecei a ir à igreja com a minha mãe, né? Meu pai ia para o bar, a gente ia para a igreja. Bem justo, né? E eu não entendia nada, eu só, às vezes, via, a gente ia para a igreja, era bem legal lá, quando chegava em casa, quebrava o pau, tudo acontecia, né? Eu não gosto muito de falar sobre, assim, a minha história mesmo, mas quando eu estava hoje no louvor e eu escutei aquela música que o Senhor curaste meu medo e dor, né? Seus braços me envolverão. Então, todos os planos que eu tinha para falar hoje mudaram. E, então... Eu lembro que a gente ia para a igreja e quando a gente passava pela esquina, assim, meu pai gritava, ei, fala pro pastor que o meu relógio eu não vou dar, não. Daí minha mãe abaixava a cabeça e a gente ia para a igreja, né? Então era assim, uma coisa bem meiga da parte dele. E por anos e anos a gente continuou nesse mesmo processo, né? Até que eu ia para a igreja, escutava a palavra, eu não gostava de ficar com as criancinhas, com o pessoal, gostava de ouvir o culto. Voltava para casa e aqui, tudo aquilo que era dito no culto parecia não ser verdade na minha vida. A misericórdia, a graça, a alegria, a paz, isso não existia lá na minha casa, né? Então eu fiquei meio assim, olhando, e eu sempre perguntava para minha mãe, por que você ainda vai na igreja, mãe? Né? E a minha mãe falava assim, ai, não me faz pergunta difícil. E eu sei que um dia nós estávamos em casa, meu pai chegou bêbado e ele falou assim, a minha mãe falou, ou você deixa essa coisa de uma vez por todas ou a gente vai embora hoje. E ele falou assim, então pode ir embora. Então minha mãe pegou as coisas dela, né? A gente estava indo embora e ele trancou as portas da casa, pegou 1 litro de álcool, jogou em cima de mim, da minha mãe, pegou a caixinha de fósforo e falou, vocês não saem daqui viva. E isso é uma cena que não sai da minha memória. Não significa que eu não perdoei meu pai por isso. Mas uma cena que, geralmente, quem vive não esquece, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Não é para falar para vocês que eu sofri na minha vida e que meu pai era um louco. Nada disso. É para falar para vocês que Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele tem um propósito na nossa vida, ele nos guarda, né? Ele nos livra, ele nos tira de situações de morte, né? E eu, assim, quando eu me vejo aqui hoje falando para vocês, eu não posso negligenciar tudo aquilo que Deus fez na minha vida. De onde ele me tirou, do que ele me livrou, né? E eu cresci assim, eu odiava meu pai. Eu ia para morei na casa da minha avó, da minha tia, da minha outra tia, e quando eu olhava para ele, eu falava, cara, esse cara não é o meu pai. Eu não quero saber dele, né? E um dia eu ia para a igreja, mas eu tinha esse pensamento acerca de pai. E toda essa minha visão de pai eu transferia para o meu pai celestial. Eu vou pedir alguma coisa para Deus? Deus não vai me dar. Ele não vai. Não, ele vai dizer para mim que eu não mereço, né? Então eu tinha isso bem assim, dificultava o meu relacionamento com Deus. E eu lembro que um dia eu indo para a igreja, assim, comecei a orar e falei, Deus, se não for para as coisas mudarem, eu não quero vir aqui. Eu gosto de rock, essa igreja só toca louvorzinho, assim, com, sei lá, não gosto, não quero. E eu tava com aquele meu pensamento bem assim, bem na adolescência, né? E eu comecei a ouvir rock, eu gosto e tal. Ia para as Zadok, às vezes, lá, na Barra Funda, escutar Sulfur Storm, Sky Metal. Aí voltava toda cheia de vida. Não, isso mesmo, né? Podreira, tem que curtir mesmo, tem que ficar com Deus e tal. Mas eu nunca tinha tido um contato direto com Deus, um relacionamento com Ele. Eu não sabia quem Deus era, né? E eu comecei a trabalhar e um dia eu estava dentro do ônibus com um livro que me emprestaram. Heróis da Fé, o nome desse livro, não sei quantos já leram. Conta a história de 20 homens que incendiaram o mundo com o evangelho. Tá? E eu estava lá lendo esse livro e, cara, tinha alguma coisa ali que me confrontava demais. Né? Eu olhava e falava assim, eu não sou crente. Eu nem sei se eu amo a Deus mais. Porque eu li ali as histórias de John Wesley. Meu, o que esse cara fez pelo evangelho, né? Como eles entregaram a vida deles, né? Martinho Lutero, Pastor Easy, na China. E eu li ali aquelas histórias assim, e dava vontade de eu gritar. Assim, falava, como eu posso ir para a igreja? Como eu posso abrir a Bíblia, ler? E como, sei lá, isso não é verdade na minha vida. Eu não vivo, eu só pego, faço. É uma rotina, né? E eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu quero ser uma heroína da fé. Eu quero ter experiências assim como esses caras tiveram. Né? E se você ler Heróis da Fé, você vai descobrir que uma coisa que eles têm em comum é a oração. Né? E eu fiz um compromisso com Deus de todos os dias. Eu saía às 5 horas da manhã da minha casa, eu entrava às 8, então eu ficava na igreja orando todos os dias. E ali era o meu momento com Deus. Assim, era muito bom poder ouvir Deus falar comigo e eu, assim, me quebrantar mesmo diante de Deus. Né? E foi muito engraçado como as coisas começaram a acontecer. Eu trabalhava com telemarketing, no emprego dos sonhos, não. E eu lá atendendo um cliente que estava xingando até minha quinta geração, né? Já tinha xingado de tudo. Aí caiu essa ligação e quem trabalha com isso sabe que é super estressante, né? Tanto para quem liga quanto para quem recebe a ligação. Então eu atendi uma cliente, ela falou assim, olha, eu não sei por que eu estou te ligando, mas... levanta de onde você está, porque Deus mandou, eu estou fazendo. Eu falei, ah, lá vem aqueles clientinhos do reteté, justo na telefônica, que ela está ligando para o telefone. Ela falou, olha, não sei, mas Deus mandou eu te dizer que você não está no lugar que ele sonha para a sua vida. Né? Falei, senhora, referente aos serviços da telefônica, algo mais? E a mulher falou, não, referente à telefônica não, mas referente a você, pode ter certeza que eu vou orar pela sua vida. Aí eu desliguei o telefone, na hora tirei minha pausa, né? Falei, misericórdia. Ui, meu Deus, o que, é que aconteceu? Uma mulher liga que cai justo no meu ramal. Tá? Eu cheguei, lembrei do livro, né? E aquele turbilhão, eu não conseguia dormir à noite, ficava pensando no que o livro, né, as histórias, e pensava, não, eu tenho que levantar para orar pelos perdidos. Era uma coisa inexplicável, assim, dentro de mim estava apavorada, mas ao mesmo tempo eu queria evangelizar. E eu peguei, levantei e fui falar com o meu supervisor. Falei, olha, eu gostaria de falar com o gestor, eu quero pedir demissão. Ele falou, o quê? Você tá louca, Natália? Não, não, não, você tá estressada, foi algum cliente, não vai para casa. descansa. Ih, você pode tirar até a sua folga, tá? Não, não, não. Quero falar com ele. Cheguei lá e pedi minha demissão. E aí ele me falou que eu estava ficando louca. O que, que eu iria fazer? Eu falei assim, ah, não sei, eu vou pregar o evangelho aí. Quem falou isso para você? A igreja vai te ajudar? Falei, meu pastor nem sabe meu nome, eu acho. Mas e o que, que você está fazendo? Você vai virar beata, freira, mormon? O que, que é que você vai fazer? Eu falei, não, eu sou crente. Ele piorou. Ser crente, não, você está destruindo a sua juventude. E reforçou que o emprego ia pagar 60% da minha faculdade e tudo mais. Eu falei, não, é isso que eu quero. Assinei lá, fui para casa, né? Cheguei com a minha mochilinha. Minha mãe falou assim, e aí, Nath, folga? Falei, digamos que por um bom tempo não irei trabalhar registrado. Minha mãe, como assim? Eu falei, ah, mãe, eu pedi demissão porque Deus está me incomodando muito com esse negócio de falar de Jesus aí para os outros, eu vou falar. Minha mãe parou e falou, você está louca? E agora, quem poderá me defender? Né? Eu falei, ah, mãe, eu não sei como que vai ficar as contas, as coisas dentro de casa, mas é isso que eu senti no meu coração e eu estou fazendo. Você ora aí, não sei. Eu nem conhecia Jocum, gente. Não conhecia mesmo nenhuma ONG missionária. Para mim, missionário era quem tinha coque, saia comprida, né? Blusa de manga comprida e que falava glória a Deus misturado com aleluia. E eu cheguei no nosso amigo Google e coloquei lá, né? Missões para jovens. E o Google, ele filtra, né, as palavras e apareceu jovens com uma missão. E eu cliquei lá, jovens com uma missão, é uma organização missionária, filantrópica, interdenominacional. Eu falei, que legal, né? Fui lá no nome do fundador, Loren Cunningham. Ah, eu vou procurar alguma coisa sobre ele. Coloquei no Google, os livros dele apareceram. Eu vou comprar. Comprei os livros, li. E a história da Jocum me chamou muita atenção, né? Porque a Jocum, ela nasceu no coração de um jovem de 19 anos, seu nome é 19 anos, 23 anos. Não li direito o livro. De 23 anos e, assim, desse jovem que resolveu acreditar nos sonhos de Deus para a vida dele e lutar por isso, é que hoje existe mais de 16 mil obreiros em todo o mundo e nós estamos presentes em mais de 170 países hoje. Um jovem de 23 anos. Né? E às vezes a gente olha para a gente assim, e fala, cara, eu não vou conseguir. Né? Faz que nem Moisés. Né? A minha língua está pesada. Não, eu não consigo, não dá. Mas esse jovem resolveu acreditar nos sonhos de Deus para a vida dele. Né? E aquilo me impressionou tanto que eu falei, não, eu quero Deus, eu vou tomar um posicionamento. E eu comecei a falar para algumas pessoas que eu queria fazer esse curso e uma pessoa pagou a minha inscrição aqui em Curitiba. Eu nem conhecia a cidade de Curitiba, nunca tinha vindo para cá. Não sei porquê, mas eu ouvia falar muito pouco em São Paulo sobre Curitiba. Quem mora em São Paulo, não sei, parece que tudo fica centralizado na sua própria cidade. Assim, o mundo é São Paulo. Você não sabe o que é Acre, não sabe o que é Amapá, só sabe o que é São Paulo, né? O que é Acre? E era impressionante, assim, porque eu, a Curitiba, mas eu não escutava geralmente falar sobre essa cidade, né? E eu vim para cá, fiz minha ETED. Aí quem fez ETED, quem sabe, quem conhece, tem aulas lá do caráter de Deus. E eu comecei aquele negócio, falava, nossa, que negócio brega, mas tudo bem, né? Aí tinha as aulas lá, e tinha aula que o povo babava, chorava, né, gritava. E eu, Deus não fazia nada comigo. Eu era muito confrontada todos os dias, mas eu ficava, por que, que eu não pulo também? Né? Porque eu queria pular um pouquinho, assim. E o pessoal lá gritando e tudo mais. E um dia eu tive aula sobre destinos e Deus falou muito comigo, assim, que o meu chamado era um chamado transcultural. Eu falei, Deus, olha, você me desculpa, mas eu vim da Zona Leste, lá da ZL, né? Ali perto do Rio Tietê, estudei em escolas públicas, não sei falar inglês e eu tenho certeza que eu nunca vou aprender outra língua. Eu odeio escola. Nem tenho passaporte, nunca andei de avião, primeira vez que eu estou saindo praticamente da minha cidade para outra para fazer alguma coisa. Como é que o meu chamado é transcultural? Tá doido? Mas as coisas foram acontecendo na minha vida. E aquela pessoa que tomava leite na igreja começou a comer coisas mais sólidas com Deus. E foi impressionante. Assim, eu estava lá na base, trabalhando com o pessoal, e Deus falou para mim que ele ia me dar uma nação para sonhar. Eu vou te dar uma nação para você sonhar o ano que vem. Eu falei, ixi, de sonho. José já estava cheio, foi parar na prisão. Deus, pelo amor de Deus, hein? E eu comecei a ler a Bíblia e Deus começou a falar comigo, assim, Natália, você não pode. E eu tinha muito forte no meu coração África, mas eu pensava assim, todo missionário vai para a África. Ah, Deus, por que o Senhor não me manda lá para a Europa, Oceania, sei lá, uma coisa mais legal, assim, mas cheia de emoções, né? África, Deus, não, tem muito missionário lá. Né? E eu não quero ir para lá, porque senão todo mundo vai falar que eu sou igual a todo mundo. E eu sempre orando e Deus falando muito para mim acerca da região norte da África. Né? E eu falando, não dá, Deus, não dá. E foi assim, uma coisa tão maravilhosa que uma equipe se formou na Jucum, ali no bairro de Uberaba, onde eu moro, e o pessoal começou a falar, vamos orar acerca dessa região da África, vamos orar e tal. E eu estava orando e Deus me deu uma palavra, né? Voz que clama no deserto, preparai o caminho. Né? Eu falei, o quê? Eu falei, e agora? Né? Tem que preparar o caminho. E então eu comecei a tirar meu passaporte, falar para algumas pessoas, mas era impossível. Impossível eu ir. De verdade. E só que nós formamos essa equipe de intercessão, né, para orar sobre isso. E Deus começou a falar para mim, Natália, você não vai vender aquilo que eu te dei. Né? Não vai vender a sua bênção. Né? Judas vendeu por moedas. Esaú por um prato de lentilhas. Mas você não vai vender. Você não vai procrastinar aquilo que eu estou te entregando na sua mão. E Deus começou a me cercar de palavras. Eu vim aqui para a igreja e ouvi a pregação e era para mim. E os louvores, as coisas eram para mim. E eu comecei a pesquisar sobre os países e tudo mais. E a minha líder chegou para mim e falou, olha, Nath, você vai liderar essa equipe que está indo para o Norte África. Eu falei, eu vou liderar uma equipe? Não, não posso, não dá, não consigo. Fui meditar. Deus falou para mim, você vai. Você, comigo você pode. Comigo você consegue. Então, nós saímos aqui no dia 18 de outubro, mais ou menos. Uma equipe de 4 pessoas, uma finlandesa, um chileno e um curitibano. Né? E eu. E chegamos... Chegamos na Espanha, fizemos conexão, fomos para o Marrocos, que foi o primeiro país. E quando eu pisei no Marrocos, assim, eu realmente... Passou um filme assim, na minha cabeça, né? De tudo que eu tinha vivido, de todas as situações que Deus tinha me tirado e de como Deus ele é capaz de levar você a viver os sonhos dele. Né? Basta um posicionamento seu. Basta um posicionamento seu. E aquele dia eu senti como se Deus estivesse fazendo um banquete no céu. Para mim. Como se ele estivesse fazendo uma festa para mim. E eu gostaria de pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Capítulo 21, no versículo 8, está escrito assim. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Aquele dia que eu pisei no Marrocos, eu tive a sensação de que eu estava passando por uma outra fase da minha vida. Né? Uma fase onde eu ia viver ali com Deus algo mais que exigir de mim maior maturidade nas minhas atitudes, nas minhas ações. E era como se eu tivesse sido desmamada mesmo. Né? Comer algo mais sólido agora. Né? Se você ler, você procurar o contexto aqui desse versículo, né? A festa, o banquete, era feita para definir. Era como um ritual de passagem. Era para definir que o seu filho agora ele não tomava mais leite. Ele não era mais um menino. Agora ele já estava passando por uma fase mais adulta. Ele ia comer algo mais sólido. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E a minha sensação era essa. Era como se Deus ele estivesse me tirando de uma situação de leitinho para eu comer coisas, viver coisas mais sólidas, mais concretas com ele. E eu olhei para as placas da cidade e era tudo em árabe. Para mim eram cobrinhas, né? E eu falei, e agora para onde que eu vou? O que que eu faço? Eu sou a líder da equipe e agora, né? Eu tenho que dar alguma resposta. E o pessoal olhava para mim, uma falando em português misturado com inglês e espanhol, falando, para onde vamos? O outro falando, onde estamos? E o curitibano falando nada, né? Você com a mão no bolso. E eu olhei assim para eles e falei, gente, o que a gente vai fazer? A gente tinha um guia turístico, Lonely Planet é o nome. E a gente começou a ler assim, Casablanca, vamos procurar hotel, né? Para quem não sabe, o Marrocos é um país onde o evangelho é proibido por lei. Então não adianta você chegar lá e falar, moço, onde que é a igreja? Tá. Moço, você já ouviu falar de crente? Eu sou um, estou procurando os outros. Pronto. É o fim para você, se você fizer isso. Então a gente foi para o hotel, chegou lá no hotel como toda pessoa que chega a primeira vez num outro país que não entende muito, você leva uma facada, né? O cara fala que é 3 vezes mais o preço da diária, você paga, dando risada. Ah, legal, nossa, ele é meu amigo. Nada a ver, o cara tá querendo te roubar. E a gente pagou lá, entrou. E o primeiro dia a gente fez intercessão. Deus, o que a gente faz aqui? A gente não sabe falar árabe, a gente não sabe falar francês. Na equipe existiam pessoas que falavam inglês, espanhol, finlandês, alemão, português, mas não falavam francês e árabe. Então a gente, Deus, o que a gente vai fazer, né? E eu falei para o pessoal, vamos sair, vamos dar uma volta, conhecer a cidade, porque nós trabalhamos com evangelismo, mas também com pesquisas, né? Então vamos sair, tirar umas fotos e perguntar se tem alguém que fala inglês, que pode ser nosso tradutor, né? Contratar alguém para ajudar a gente aqui. E eu coloquei a minha camiseta do Brasil, que eu tinha ganhado, a gente foi para um estádio de futebol, e a gente falei, gente, Deus está falando alguma coisa, vamos entrar aqui dentro, né? Ah, mas como? Tá fechado, tal. Eu cheguei lá na porta, falei em português, assim, com o cara não entendia nada. Ele, Brasil! Eu, Brasil, Brasil, isso! Aí ele falava, Pelé, Ronaldinho, Kaká! Eu, isso! Ele, carnaval! Eu, é. Aí ele, não, brasileiros! Abriu o portão lá do estádio, colocou a gente pra dentro, né? Brasileiro só tinha eu e o curitibano. Mas ele, brasileiros, vem! Chamou o técnico, falou... A gente não entendia nada, e eles formaram o time, assim, vem brasileiro, vem! E a gente ficou lá, assim, do lado deles, batendo foto. Queria que a gente assinasse no caderninho deles. Eu falei, meu Deus, eu não sou famosa porque eu não quero. Eu vou morar aqui. E eles, com a bola de futebol, assina aqui, assina. E a gente, eu ia lá e escrevia Pelé, que eu ia escrever? O meu nome, o cara não ia saber. Escrevia alguma coisa assim, Kaká, alguma coisa pra eles, né? Deles, legal, Brasil, tal. E uma mulher se aproximou de mim, assim, ficou me seguindo, tal. Eu já me afastei um pouco. Aí ela bateu no meu ombro e falou, você fala português? Eu falei, ah, você fala português? E ela falou assim, eu falo um pouquinho, eu sou francesa, eu falo português porque adotei 2 meninos no sul do Brasil. E, então, no processo de adoção, eu precisei morar no Brasil, então eu aprendi a falar português. Falei, nossa, você não tem noção como você pode ajudar a gente. Dei um chaveirinho, né, com a bandeirinha do Brasil, né, para ela e tal. E ela falou assim, vai lá na minha casa conhecer meus filhos que são brasileiros e não falam português, né, mas eles são brasileiros. E toma um café. Aí eu falei, oh, Deus, não acredito que estou ouvindo isso. Aí peguei o endereço dela, ela foi embora e tal. E eu falei assim para o pessoal da equipe, gente, vamos passar na rua dela para sentir como é que é o bairro. Coisa de quem mora em São Paulo, né? Para sentir como que é o bairro, né? Se é pesado, o clima, se não é. E a gente foi lá, passando na rua dela, a mesma hora que a gente saiu, e tinha uma árvore muito grande na frente da casa, e eu me aproximei para ler o número da casa, assim, para conferir, né? E quando eu cheguei lá, tinha uma plaquinha bem pequenininha, escrito em francês, Igreja Protestante do Marrocos. Quê? Eu olhava assim, Igreja Protestante do Marrocos. O número era o número que a mulher tinha me dado. Eu falei, não, gente, vamos bater aqui. A gente bateu lá e veio a mulher e abriu o portão e falou, vocês vieram, eu tinha falado para o meu marido agora de vocês. Eu falei, Igreja Protestante do Marrocos? Ela falou, entra. Aí a gente entrou, ela falou assim, sim, o Marrocos ele permite que exista igrejas protestantes nas grandes capitais, nas grandes cidades. Porém, essas igrejas têm que funcionar de porta fechada, não pode evangelizar e somente os estrangeiros podem frequentá-las. Se algum local frequentar, a igreja é expulsa do lugar ou o próprio local vai sofrer essas consequências, né? E ela falou assim, mas vocês são estrangeiros e nós não evangelizamos vocês, vocês vieram aqui para tomar um café. Aí ela falou, vocês são protestantes, católicos, que, assim, vocês são macumbeiros, né? E eu falei assim para ela, nós... E o café, né? Eu não sabia se eu podia confiar nela, né? Tinha acabado de conhecer ela. Ela falou, não, então vamos tomar um café, depois a gente conversa sobre isso. E a gente entrou, o marido dela era o pastor, e a gente missionária, né? Os quatro missionáriozinhos, querendo falar, nós somos missionários! E não podia, tinha que conter todas aquelas informações e tudo mais, sem saber como, né, reagir. E ele conversando em inglês com a gente, e ele ofereceu lá o café e tudo mais, a gente tomou, ele falou, vocês querem ficar na minha casa? Vocês podem ficar numa salinha das crianças, podem dormir lá essa semana toda. E a gente estava pagando hotel para a gente, ia ser uma bênção, né? Compramos um estoque de miojo, fomos para a casa do pastor. E chegou lá, ele falou, vocês podem usar essa cozinha aqui pequena, e a gente todo dia era miojo, de manhã, de tarde, à noite. Eu não aguentava mais, era sabor marroquino, sabor de pizza, sabor de shawarma, sabor de tudo que você imaginar. Kibe. E a gente lá comendo miojinho, assim, um dia esse pastor não aguentou mais, né? A gente não falava nada para ele porque a gente queria sentir como que era o clima ainda do Marrocos. E ele não falava nada pra gente. E aí eu tava tocando lá violão e ele chegou e falou assim, olha, eu quero saber de uma coisa. Vocês me desculpem, mas eu quero saber de uma coisa. Aí eu falei, meu Deus, agora lascou, né? O que ele vai perguntar? E ele falou assim, vocês são missionários? Eu falei, segurei minha mochila e falei, sim, qualquer coisa você vai correndo. Aí ele falou assim, glória a Deus, nossa, eu estou muito feliz porque faz 2 semanas que a minha família está orando, nós não aguentamos mais o trabalho aqui no Marrocos, está muito pesado, a evangelização é praticamente impossível, a perseguição é imensa, e a gente orou e pediu, Deus, manda alguém para vir aqui e viajar os estados que a gente não pode, né, os lugares, para que essas pessoas levem aquilo, o seu evangelho, leve a sua verdade, mas não pode ser a gente, porque nós já estamos visados. Se o pastor saía na rua, eles já sabiam que ele era pastor. Então ele mesmo estava impossibilitado de falar de Jesus ali naquele lugar, naquela cidade. E ele falou, e vocês chegaram? Eu não sabia que vocês seriam tão jovens, mas vocês chegaram. E a gente falou assim, pastor, como a gente pode te ajudar? Como a gente pode te servir? Né? E ele falou, olha, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu já estou há 18 anos no Marrocos, eu nunca fiz isso na minha vida, mas hoje vocês podem ter certeza que Deus está com vocês, porque eu vou te dar a minha agenda com o telefone de todos os crentes cristãos nas outras cidades para que vocês possam contactá-los quando vocês chegarem lá. Nosso foco era ficar 1 semana em cada cidade. Tem que ser assim o evangelismo, né? Você prega e vaza, senão sobra para você. E aí a gente... nós pegamos esses telefones e ele deu o telefone de pessoas que moram no Marrocos, estudantes de fora, guinenses, de Guiné-Bissau, que falam português, ou pelo menos deveriam falar. Né? E aí eu peguei o telefone desse guinense, eu liguei para ele e a gente ia para a capital religiosa do Marrocos, cidade chamada Fez, onde aconteceu a gravação para os noveleiros da novela lá, O Clone. Amém? E aí, mas o pior é que gravaram o Clone lá. E quando nós chegamos lá, Jade! Eu falei, vai se lascar, eu não sou Jade. Brasil, Jade! E aí a gente chegou lá e eles começaram a nos mostrar, né, as coisas que eles tinham, os produtos. E esse guinense, ele foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. Ele convidava os amigos dele marroquino para ir para casa. Chegava lá, nós evangelizávamos os amigos dele, ele traduzia para o árabe nossas pregações, as nossas palavras, os nossos estudos. A gente escrevia uma meditação, ele traduzia, escrevia em árabe, a gente tirava xerox e saía distribuindo. E graças a Deus, não por mérito nosso, mas porque Deus ele realmente tinha nos chamado para viver essa nova fase, 4 pessoas no Marrocos aceitaram a Jesus. 4 pessoas. E nós conseguimos levar bíblias da Espanha para o Marrocos. Né? A gente conseguiu bíblias do Brasil em português para os guinenses que moram lá. E foi assim, foi uma bênção mesmo. E depois nós visitamos o Senegal e Guiné-Bissau. Né? Eu gostaria assim, de deixar para vocês... É muito simples o que eu falei hoje. Né? O que eu falei hoje para vocês, o grande resumo é que quando Deus ele tem realmente um plano na nossa vida... As expectativas, o que as pessoas pensam sobre nós, elas não vão vencer a grandeza de Deus, a soberania dele. Né? Em Efésios está escrito que toda a luta, né? Tipo, colocar lá a armadura de Deus, né? Está escrito sobre a armadura de Deus. E Deus, quando ele nos chamou, ele não nos disse que não teria batalha, né? Que não teria dificuldade. Ele não está escrito lá, colocai a pantufa do evangelho, o pijama da salvação, pegai o ursinho Ted da fé. Não está escrito isso. Então, Deus, quando te chamou para a igreja, para o plano dele, ele não te chamou para dormir. Ele te chamou para uma batalha. Então, acorda, acorda, assim. E pensa, nossa, mas ela passou por tudo isso. E tem muitas outras situações. Eu tive malária. Minha conta foi clonada. Muitas situações. Porque Deus, ele me chamou para uma batalha, não para um clube da Luluzinha para dormir. Né? Então, leia direito a Bíblia. Está escrito lá que é uma armadura de Deus e não um pijama de Deus. Né? Se você vem para a igreja e quer descansar, você está no lugar errado. Né? Descanse em outro lugar. Aqui na igreja é um lugar onde está estabelecido o exército de Deus. E eu quero chamar a Adelina para mostrar um pouquinho mais do projeto para vocês. Mais do que a gente faz. Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Boa noite, gente. Deus é massa. Eu sou a Adelina, né, como a Nath falou. Eu só vou falar rapidinho do que é o nosso projeto. Ela deu um testemunho sobre uma viagem que ela fez, uma das rotas. Eu, só para vocês se localizarem, sou a Adelina, sou da Paraíba. Estou aqui já faz 3 anos. E Deus me chamou para Jocum desde 2006. Aliás, aqui em Curitiba, mas para Jocum desde 2004. E aí eu resolvi ficar de vez. Eu fui só para ouvir um pouquinho mais de Deus e Deus disse, fica. E aí eu fiquei. E o projeto que a gente faz parte aqui se chama Operação João, baseado na visão de João Batista, né? Que é preparar o caminho. Né? Voz do que clama no deserto. Preparar o caminho para o Senhor. Então é mais ou menos isso que a gente faz. O que a Nath contou sobre a experiência dela lá no Marrocos. Nós fazemos rotas. A gente vai mostrar um vídeo aqui para vocês, então eu vou dar uma introduçãozinha rápida para vocês entenderem. Nós fazemos rotas, e essas rotas são viagens que a gente faz por vários países. A viagem da Nath, por exemplo, no norte da África, ela passou por Marrocos, Senegal e Guiné-Bissau. Eles iam para a Mauritânia, mas aí, na época, a perseguição estava muito forte lá, e aí a gente orou e eles decidiram, a gente não vai. O líder lá do norte da África disse, vocês não podem entrar aqui, acabaram de matar um missionário, coisa básica. Então, é bom que vocês não venham agora. Né? E aí eles oraram e Deus colocou Guiné-Bissau no coração deles. Né? E foi uma bênção lá. Né? Então, é uma rota. Né? A gente passa mais ou menos uma semana em cada cidade. E o nosso objetivo, nós temos 3 objetivos, na verdade. Nós vamos lá para orar, interceder por aquela nação, buscar o coração de Deus e dizer, Deus, o que é que você tem para essa nação? Né? Qual é o teu sonho para esse povo? E a gente pega aquela palavra, intercede e ora pela nação. E o outro objetivo é fazer contatos, fazer algum tipo de trabalho prático, algum tipo de evangelismo dentro das condições. No caso da Nath, ela era falar e vazar e olhe lá. Né? E olhe lá. A rota que eu fiz... Na mesma época que a Nath, eu fui com a Fabíola, que ela está ali, e nós fomos para a Europa. Né? Então, lá a gente podia falar de Jesus. O problema é as pessoas te ouvirem. Né? O problema lá é totalmente diferente, é a mente fechada da galera lá. Mas há um avivamento em vista na Europa, em nome de Jesus. Né? Outro dia, quem sabe, a gente vem e conta mais historinhas lá da Europa. E... A minha rota, que foi a rota verdade, a gente passou por França, Mônaco, Liechtenstein, Suíça e Áustria. A gente só deu um pulinho lá para orar, passamos 2 horas só lá na Áustria e voltando. É tudo pequenininho ali na Europa, então você vai e volta rapidão. Então, assim, esse é o nosso método de trabalho. Né? Nós fazemos essas rotas de geralmente 6 meses a 1 ano. Nós tivemos rota na Ásia, de uma outra equipe que passou 1 ano na Ásia. Então, eles entraram até na Coreia do Norte, que é um país fechado, conseguiram ficar 1 semana lá. Né? Em nome de Jesus, aquela nação ali vai se abrir para o Evangelho também. E como é que a gente faz? Né? A gente chega lá... Sim, o nosso terceiro objetivo é pesquisa, como a Nath falou. A gente vai para esses lugares preparar caminho para pessoas que têm chamado específico e querem ficar lá a longo prazo. Então, o que a gente vai lá? Buscar o coração de Deus. Então, a gente sabe qual é a palavra de Deus para aquela nação. A gente vai fazer contatos e fazer trabalho com a igreja que existe ou algum tipo de evangelismo. E o terceiro é essa pesquisa de saber quais as necessidades daquela nação também nas áreas da sociedade. Porque o nosso objetivo é entrar nas áreas da sociedade. Não é só evangelismo, de falar de Jesus com um panfletinho, não. Mas é entrar na educação, entrar no social, entrar em todas as áreas, seja governo, seja religião, seja esporte, seja tudo. A nossa ideia é como a palavra fala sobre a expansão do reino de Deus em todas as áreas, né? É o modelo do reino de Deus para o mundo, porque é só esse modelo que vai transformar a humanidade. É só o modelo de Deus para a humanidade que pode transformar qualquer país, fechado ou aberto, ou cético, ou pobre ou rico. Então, nós temos esses objetivos de passar nessas áreas, né? Então, como Operação João, é isso que a gente faz. Esse projeto está aqui na base de Jocum, em Uberaba. E, se vocês quiserem saber mais, procura a gente, conversa com a gente, tiver mais dúvidas. E se Deus falou com você, eu quero fazer missões de algum jeito, só que eu não sei como, conversa com a gente também, conversa com o Pipe. Aqui tem, né? Aqui tem o setor de missões. Então, conversa com o pessoal vai te orientar. Mas não deixa essa chama morrer. Se você for olhar para a sua história, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê, Deus, eu não sei como é que eu estou aqui. Eu já pisei em, acho que, uns 8 países. Eu saí lá do interior da Paraíba. E fazer Deus, né? Eu nem imaginava vir aqui para Curitiba, quanto mais em passar em 8 nações. Mas para quê? Para a glória de Deus, né? Com Deus a gente pode todas as coisas. Então, a gente vai mostrar um videozinho e todas as fotos que vocês vão ver as fotos bem rapidão. Mas essas fotos são nossas equipes que passaram lá. E acho que nós passamos em 28 nações já como projeto, né? Em todas as rotas que a gente fez. Tivemos 3 rotas aqui na América do Sul. Tivemos 2 na África, 1 na Ásia e 1 na Europa. E nós estamos orando para, em nome de Jesus, 2012, a gente ir para a Oceania, né? Pegar aquelas ilhas do Pacífico ali. Em nome de Jesus, a gente vai pisar lá, né? Para a glória de Deus. E aí, vamos para o vídeo, então. Deus abençoe. Shine the light of Jesus in the darkest night. Amém. Bom, isso é o que a gente faz. Eu gostaria de finalizar esse tempo convidando vocês para ficarem de pé. E eu vou estar orando por vocês em um dialeto que eu aprendi lá em Guiné-Bissau. Um dialeto que é o crioulo do português. Para quem nunca me imaginou falar outra língua, né? Em 2 meses eu consegui aprender esse dialeto. Foi um presente para mim, assim. Então, curva sua cabeça, coloque seu coração mesmo diante de Deus, né? E sanonata falar para bo, que nonata miste que butene poder na nona curson. E nonamiste, Senhor, que buta binha ali para nonata yangaba em bu nome. E nonamiste, Senhor, que buta fazer manga de coisas na minha vida. E buta despertar ministérios, buta chama missionários para campo, Deus. E não na mística que botar fazer manga de milagres, Pai, na povo de Senhor, na coração, no mundo. E não na mística, Senhor, que o Senhor está fazendo manga de milagre na nona coração, na nona vida, na nona caminho. E não na entrega, na vida em bumão. E não na mística, Pai, que botar fazer nona orelha e ca surdo, e nona coração e ca, e nona mão e ca curto. E não na mística, ora, ó, e mística que botar salvar manga de gente no mundo, Pai. E botar toca no coração de boa igreja para manga de milagres acontecer. Nhangaba bu nome. Isso. Amém. Deus abençoe vocês. Fique em pé ainda. Agradecer a Deus pela vida da Nath, da Adelina, da Fabiola, galera da Jucum aí, de Uberaba. E aí eu convido vocês uma hora, gente, para ir passar uma tarde lá, comer uns docinhos lá. Uma benção. Passar uma tarde lá com elas para elas falarem detalhes dessa viagem. Foi bem interessante. Dei muita risada. Foi muito bom. Então, desafio vocês depois irem lá mesmo, na Jucum, além de Uberaba, visitá-los. Amém? Eu queria levantar uma oferta missionária agora para abençoar a vida dos nossos irmãos, nossas irmãs. Amém? E antes disso, que você... Quero orar que você separe, então, aí, sabe, aquilo que Deus colocar no seu coração mesmo para a gente abençoar eles nessa noite, em nome de Jesus. Amém? É o seguinte, galera, eu queria deixar... Deixa eu ver quem podia pegar um papel aí para anotar uns nomes. É o seguinte, galera, enquanto você está separando o teu dinheiro, deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Não é para sentar, não. É ficar em pé mesmo, tá? Agora, em novembro... Nós vamos ter um retiro da Gólgota. Essa é a primeira vez que nós vamos fazer um retiro fora o retiro de carnaval. Okay? A gente sempre faz retiro no carnaval. E é a primeira vez que a gente vai fazer um retiro em novembro. Então é o seguinte, eu mandei um e-mail para a comunidade e 17 pessoas, eu acho que me confirmaram até agora. Tá certo? Então é o seguinte, a gente precisa saber se vai mesmo, se a galera está afim de abraçar esse retiro em novembro agora ou não. Então tem muita gente que não me respondeu. Então assim, a gente, se não tiver um número X de pessoas, a gente vai ter que cancelar o retiro, tá ok? Então a galera que está em renovo, por exemplo, em outubro não terá renovo e nem em novembro não teremos renovo, tá ok? Então por quê? Por causa que em outubro vai ter um café aí com as mulheres e em novembro, por causa do retiro, já aviso desde já todos os grupos de renovo. Por causa do retiro, em novembro não terá nenhum grupo de renovo se reunirá, ok? Então é assim, se não tiver o retiro, beleza, aí volta tudo normal, os renovos. Mas caso haja o retiro, não terá grupos de renovo, porque aí não tem bolso que aguente pagar as duas coisas, tá certo? O retiro passado foi uma bênção, foi maravilhoso, né? Para quem foi, o lugar é maravilhoso. A gente está separando um tempo maravilhoso lá, os alojamentos estão prontos, os colchões estão chegando lá, agora tudo colchãozinho novo, tem uma capela lá, novinha em folha, para a gente estrear e quebrar tudo com rock and roll, gospel, white metal, né? Então, galera, eu sei que dinheiro não está fácil, né? Por isso que a gente já está há 5 meses avisando vocês desse retiro, mas é aquela coisa, né? A gente não vai fazer retiro para 15 pessoas, tá certo? Se a igreja não abraçar o projeto, a gente vai ter que cancelar. Não sei com que cara, mas a gente vai ter que cancelar. Qualquer coisa eu mando o Ângelo lá cancelar, né? Amém? Tá certo? Então, orem por isso. Aí eu queria que alguém ficasse... Ô, Karen, você pode anotar o nome do pessoal? Vai anotar o nome do pessoal. Então, a Karen vai perguntar para todo mundo quem vai e quem não vai. Então, você vai dar seu nome lá para a gente anotar, em nome de Jesus. Ok? Então, eu quero orar e você daí traga aqui a sua oferta. Gente, aquilo que Deus tocar no seu coração, sabe? Só que para quem está 100% integral na obra, sabe que qualquer valor... é importante, faz uma diferença muito grande, em nome de Jesus. Amém? Deixe de comprar hoje teu chiclete, tua Coca-Cola, teu McDonald's de minhoca, né? Carne de minhoca, tá certo? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, eu te agradeço mesmo, Deus, sabe? Porque além do milagre, Deus, é um privilégio, Deus, e isso enche o nosso coração, Pai. Enche o meu coração em ver, Deus, jovens se doando por amor ao Teu reino, por amor às pessoas que estão ali morrendo sem salvação, por amor ao Teu nome, Deus. Eu quero Te louvar por essas pessoas, Deus, Teus filhos e filhas que têm se doado pelo outro, Senhor. Só o Teu reino tem esse impacto e esse poder, Deus. E eu Te louvo, Deus, porque cada um desses que tem obedecido o Ide, tem plantado a semente do Teu Evangelho, Deus, sabe? Muitas vezes com lágrimas e muitas vezes com a própria vida que tem sido ceifada, Deus. Eu peço por esses países que ainda estão fechados para o Teu Evangelho. Peço, Deus, por Marrocos, por Nova Guiné e por outros países que estão como alvo, Deus, do Projeto João, Senhor. Peço mesmo que o Teu Espírito vá na frente, Deus, se movendo, sabe, preparando toda a terra, Deus, para receber a Tua semente. Vá, Deus, na frente, triunfe, ó Rei dos Reis, triunfe sobre as nações. Nós cremos, Senhor, que Tu és Rei, triunfe, Deus. Eu quero também, Senhor, me alegrar muito em breve, Deus, pelo grande avivamento que o Senhor trará novamente na Europa, Deus. Queremos ver esses países, Deus, que estão atolados no ateísmo, Pai, voltarem, Senhor, a ser celeiros do Teu Evangelho, em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos isso sobre a França, em especial, Deus, sobre a Alemanha, Deus, sobre a Itália, Deus, sobre esses países que estão afundados, Pai, no ateísmo. Deus, resgata o Teu povo ali. Ressuscite a chama do Teu Evangelho, Deus, na Europa, nos países muçulmanos, Deus. Reine, triunfe, ó Rei dos Reis. Quero pedir agora também, Deus, que o Senhor venha abençoar essas ofertas que serão levantadas. Multiplique, Deus, e abençoe o Teu povo, Deus, que tem investido no Teu reino, em nome de Jesus. Abençoe a Tua igreja, leve-nos em paz, Deus, que a gente tenha uma semana, Deus, movida mesmo pelo Teu Espírito, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Tragam aqui na frente e depositem nessa caixa aqui. Pode mutar o microfone. Isso. Galera, então a Karen vai estar lá na porta. Você dê só o seu nome ali, ok? Para ela estar anotando, para a gente ter uma noção de quem está interessado ou não no retiro. Tá certo? Para a gente poder já correr atrás disso. Os dias do retiro serão dias 13, 14 e 15 de novembro. É um sábado, um domingo e uma segunda-feira. Tá ok? O valor é R$1.000. Brincadeira. É R$120. Pode mutar.